Apocalipse de Jesus, segundo São João, para os simples de coração. Estão em todas as camadas sociais. Nós estamos na sétima trombeta, muita gente manifestou-se. O sétimo anjo tocou a trombeta e se ouviram no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Puxa, que notícia melhor que esta, hein? Jesus significa que Jesus vai voltar e vai reinar. E os 24 anciãos que diante de Deus se encontram sentados nos seus tronos. Vocês já imaginaram o que, que são esses 24 anciãos? Hoje o negócio é avacalhar com os mais velhos. Eu fico pensando, gente boba, será que vocês não entendem que vocês também um dia ficarão velhos, idosos e passarão pelos mesmos dissabores? Engraçado o ser humano, raciocina como... Mas tá vendo aquele velho ali? Ah. A turma fala como se não fosse um dia ter aquela idade. Parece que aquilo é uma geração que veio do planeta X, do planeta K, planeta não sei o que lá. Aquela gente como nós, ficaremos daquela idade. E também os mais velhos, que olham às vezes para os meninos, mais jovens, assim, ah, tá vendo? Não tem mais salvação. Essa geração está perdida. Quando a Antônia Damasio e eu éramos criancinhas, já ouvíamos a turma naquele tempo dizer que aquela geração estava perdida. Não é isso mesmo, Nada? Também exagero dos mais velhos, né? Que geração perdida? Não tem nada perdido. Nós temos a eternidade aí como benefício que Deus concede a nosso espírito para evoluir. Mas vejam vocês, 24 anciãos. Quer dizer, no Brasil é que a turma às vezes não quer dar valor aos mais velhos, mas está errado. Dizem que porque o Brasil tem ascendente em aquário. Isso é bobagem. Por isso que não gosta das tradições. Não. Quer renovar, é o país do futuro, né? Aquário, futuro. Religião do terceiro milênio também tem o aquário. O Mozart falava, religião do terceiro milênio. Ele nunca mandou fazer esse tema. É que mandei fazer para ilustrar mais a história da religião de Deus, da LBV, e caí duro quando vi que aquário, quer dizer, o terceiro milênio era de aquário. Bom, vejam vocês, olha, os hebreus da tradução antiga, uma atenção incrível aos anciãos. Davi não estabeleceu o número de anciãos, 24, né? Para a guarda e o domínio do templo que Salomão iria construir, aquela coisa toda, respeito aos mais idosos. Aqui é um conselho, a gente segue que se quiser ou não, a turma segue ou não. Juntar ao patrimônio da experiência dos mais velhos a energia da divosa dos mais moços. Pronto. Aí não fica nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Por isso é que o Conselho Fraterno Mundial da LBV, a média de idade lá é 77 anos. 70 anos, aliás. Tem gente com quase 100. Fala isso, como é que está a Cristália Saraiva? Preciso ter notícias da minha querida Cristália Saraiva. Preciso ver. E os 24 anciãos que diante de Deus se encontram sentados nos seus tronos, prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram, dizendo, 24 anciãos, olha, o ancião é a ideia da sabedoria. Agora imagine, irmão Tácito aí, irmã Leda, meu caro Vitorino Bacari, como vai? 24 anciãos que têm tronos diante de Deus. Então isso é sabedoria extremada. O que eles vão dizer é muito importante. Então vamos ouvir. Prostraram sobre os seus rostos e o adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Todos nós vamos assistir essa hora gloriosa. O dia da inauguração do Templo da Boa Vontade, a sétima trombeta começou a dar neste ciclo de renovação apocalíptica os toques finais. Ela já tocou algumas outras vezes sobre certos aspectos, mas para certas, de certa forma parcial, digamos assim. Ela vai tocar para todo o planeta Terra. Nossos templos. Sim. Tocou também para os seus templos, irmãos. Naquilo da fraternidade mais elevada, erguida ao supino, a enésima potência, ao infinito. Aí tocou. Que Babilônia não é uma crença, como querem alguns dos intérpretes, não. A grande meretriz é a parte podre que todos nós temos, todos nós seres humanos. Como nós seres humanos temos uma parte não tão boa assim, essa parte é a que afeta tudo em que nós vivermos, onde vivermos, religião tal, qual, aquela, política tal, tal, aquela. É preciso que a nossa parte, que não seja da grande meretriz, vença a nossa podridão. Acabar com esse negócio de estigmatizar aquela crença, aquela outra crença, aquela de Satanás, a minha de Deus. Isso é coisa para a Idade Média? Naquela parte do criomóvel. Não a Idade Média onde surgiram as grandes universidades. Não, a Idade Média também teve as suas qualidades, que era um período... Emmanuel explica muito bem que os homens tinham que sofrer. Porque quando Jesus lhes concedeu as extensões dos impérios, não souberam dirigir, gerir esses impérios. Veja o exemplo de Roma, o maior de todos. Voltando mais atrás, Caldeia, Assíria, como exemplo. Então tinha que vir a Idade Média, em que todo o Estado ficou fasciculado. Eram os baronatos. O ser humano valia tanto ou menos que a terra. Você vendia uma área, qualquer um barão daqueles feudais, ia vender, digamos, uma propriedade, vendia com os camponeses. Que coisa, hein? Que coisa. Mas vejam só, os 24 anciãos ficaram emocionadíssimos ao ponto de dobrar os joelhos diante de Deus. Tamanha a grandeza do fato, o reino dos homens se tornar de Deus e do seu Cristo. Vamos ver qual foi a reação dos seres humanos. Porque Deus aqui passou a exercer seu grande poder visivelmente e vai passar a reinar. As nações da terra criadas por Deus, será que ficaram satisfeitinhas? Ou viraram seu calcanhar contra o benfeitor supremo? Está aqui a triste notícia. Versículo 18 do capítulo 12. Entretanto, as nações se enfureceram. Dessa vez não adianta as nações se enfurecerem, que os tempos chegaram. Os tempos? Chegaram! Os tempos? Chegaram! Vamos ver assim se o pessoal em casa escuta e guarda. Eu não estou pregando, estou conversando em casa. Vamos tirar o Apocalipse do púlpito e botar nas nossas mesas. A nossa conversa, na hora do almoço com nossos filhos, com nossas esposas, com os esposos, com os parentes, nos serviços, é o alimento de que o Brasil precisa. O Elcio da Ivioto entendeu muito bem isso, né, Elcio? Então a gente para conversar. Está boa a conversa. Mas quer passar o pão aí? Mas vai ter café? Depois é bom um cafezinho para ajudar na digestão, né? Você comeu demais, garoto. A vida é assim ou não é? Aí eu pensei que eu tivesse enganado, quem sabe? As coisas mudam tão depressa. Entretanto, as nações se enfureceram. Pernáquia para elas. Vamos dizer, o Otelo, daquela grande família, lembra? Programa de TV antigo, estava lá o Jô Soares, a Cidinha Campos. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, e assim aos pequenos como aos grandes. É soada a hora de exterminar os que corromperam o mundo, os que destroem a terra. Alguém aí vai dizer assim, mas que Deus está vendo que quer destruir a gente? Não. Quando diz, é soada a hora de exterminar os que corromperam o mundo, os que destroem a terra. Quem vai exterminar esse povo é esse povo mesmo. Jesus não disse no Evangelho, e também está consignado no Apocalipse, que quando voltar dará a cada um de acordo com as suas obras. Então, vejam bem, Deus não põe a humanidade. A humanidade é que se pune a si mesma. Nós que nos punimos, a consciência não deixa nada passar em brancas nuvens. Ah, mas o Hitler fez miséria. É, mas ele acabou suicidando-se. Com medo dos russos e da própria consciência. Vocês pensam que o Hitler morreu? Não. Acordou do outro lado, no mundo espiritual, vendo seus atos, a razão de tudo aquilo. Ele já deve estar reencarnado aí, Stalin, Hitler. Essa turma toda, olha, uma vida só não justifica a justiça de Deus. Não, pai, vai ser um erro dizer que a reencarnação é justiça divina. Quem tonto faz tem que pagar, não sei o quê. E o inferno eterno? Não é, professor Tasso? Evaristo da Silva Tavares, o inferno eterno. A reencarnação nos dá a oportunidade de nos redimirmos. E o inferno eterno não. Então, porque meu filho quebrou um ovo na minha cabeça, digamos, chegou a esse extremo, eu vou desejar a danação eterna dele? Vou ficar com raiva na hora. Ó, menino, tá, não, uma palmada aí. Aquela coisa toda. Mas eternamente? Abriu-se então o templo de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca do compromisso no seu templo. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e uma chuva de pedras sobre o mundo. Bom, amanhã nós vamos terminar isso aqui, já vou entrar no capítulo 12, mas voltar um pouco aqui atrás para vermos o que significam, né? Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, chuva de pedras sobre o mundo, na linguagem bíblica, apocalíptica. Espero que vocês também manifestem. Já falamos alguma coisa sobre isso. O seu ponto de vista, o significado dessas palavras. Moivete Pinese, de Araçatuba, na sintonia da Rede da Boa Vontade, e diz, sobre a explicação do adultério na política de Deus, é a definição certa do momento que a humanidade está passando em todos os setores da vida. Vá em frente, irmão Paiva, pois a mensagem que vai libertar o mundo está com a legião da boa vontade. As trombetas já estão tocando e todos que têm ouvidos ouvirão. Obrigado, irmão Paiva, pelo grande carinho que o senhor nos dedica. Vocês merecem. Eu sou grato. Deus está presente. que já vem para sempre. Eu não sou velha, não.